Estou recebendo aqui no estúdio, elas que são atrizes, fazem parte da companhia Vida é Sonho, aqui da cidade de Foz do Iguaçu, a Larissa Sen da Rocha. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Também a Milena Ribeiro. Bom dia, Milena. Olá, bom dia. Satisfação recebê-las aqui. Vamos falar um pouquinho do trabalho desta companhia, né, que já está aí há 10 anos presente aqui na cidade de Foz. E para este mês de março recebeu uma grande notícia. Vai participar de uma mostra lá do Festival de Teatro, lá em Curitiba? Isso, exatamente. A gente teve a felicidade aí de ser selecionado para a Mostra Fringe, no Festival de Curitiba. É, vai acontecer agora em março, nós estaremos saindo de Foz dia 26 e apresentaremos dia 27, 28 e 30 de março lá em Curitiba. É um festival assim, que dá uma visibilidade muito grande para toda a área artística e a gente está muito feliz de poder participar. E antes até de falarmos, né, de como que vai ser essa participação, de, né, que peça vocês vão mostrar lá em Curitiba, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho da história, né, da companhia Vida é Sonho, porque a gente sabe, né, o setor cultural, né, ele é trabalhoso, é difícil, né, de se manter, a questão financeira e tudo mais. Uhum. E a companhia já está presente há uma década, é bastante tempo. Então, queria que vocês contassem um pouquinho aí de como que acontece esse trabalho de vocês, né, como que surgiu também esse trabalho importante aqui na cidade. Ok. É, a companhia ela foi fundada pela Evelyn Magueta, que é a nossa diretora-geral. A Evelyn ela se formou em artes cênicas na USP. Ela veio para Foz e trouxe essa ideia de abrir uma escola, né, de atores, só que essa escola de atores, ela se ampliou, não só numa escola, mas em uma companhia. É, a ideia da Evelyn sempre foi trazer cultura, fomentar a cultura na cidade, independente da idade, né, do público, e realmente aumentar esse costume que a gente ainda não tem de ir ao teatro, de valorizar outras áreas que até então a gente está na luta para conseguir, mas que a gente acredita que a gente vai conseguir. É, a escola foi fundada com a intenção de ensinar, mas hoje a gente já consegue participar de espetáculos, nós temos uma companhia além da escola, então nós já somos 10 atores formados pela Evelyn, pela Cia Vida e Sonho, né, pessoas que já têm um DRT, que é uma carteira de profissionalização do ator. É, uma profissionalização do ator, que é o sindicato, a gente tem um sindicato também que representa os artistas, e ele nos fornece, a gente fez uma banca, se preparou para isso, né, com o auxílio da Evelyn, com o auxílio da escola, e com toda a documentação necessária, que a escola também fornece, né, porque a gente, no final de cada curso, é fornecido o certificado, a pessoa tem toda a documentação, e ela é capacitada a tirar essa profissionalização. Então, a escola está aí já, nesses 10 anos, profissionalizando, educando, né? Além de também projetos sociais e parceria com escolas, né? A gente já fez projetos em parceria com a AFA. Então, existe essa amplitude de ações que já foram feitas e agora, né, concluindo uma década, a gente tem ideia de novos cursos, novas opções também. E essa questão da profissionalização é importante, né? Inclusive aqui na RCI, e vocês conhecem, né? Nós temos uma atriz também, que é a Malu Neumann, né? Uh-huh, que tem ali o seu DRT. Se formou com a gente, inclusive. Se formou com vocês, isso que eu ia perguntar, sim, justamente. Né? E que, né, faz aí suas atuações em paralelo também à atuação profissional aqui nesta área, né? Porque também a atuação na outra área é profissional, né? Muita gente pergunta, mas você, né, acho que isso acontece com vocês também. Ah, é atriz, mas você faz o quê? Trabalha no quê? Mas é uma profissão, sim, né, e que certeza busca aí todo o seu reconhecimento, né, como tal, aí junto ao público. Vocês têm uma série de cursos, eu até vi que vocês vieram preparadas aqui para divulgar esses cursos, porque são vários aí, né, as duas já com a informação, com a colinha aí no celular. É muita coisa, é bastante a história coisa, da companhia é muito grande, o catálogo, né, de opções é muito grande. A Milena vai dizer aí para a gente os cursos. Então, nós temos os cursos de teatro e também de formação de atores profissionais, de interpretação para teatro, TV, publicidade, cinema, YouTube, expressão corporal, dança e movimento. Temos também de produção de espetáculos e agenciamento de atores. Às vezes as empresas precisam de algum ator para fazer alguma propaganda, alguma coisa. Então, a gente faz esse agenciamento também. E também a gente faz consultoria de exames para a banca do sindicato, né? Que é essa banca do SATED, que é onde você formaliza o ator. A gente também está começando uma oficina de teatro para adultos acima de 50 anos, né? Que a gente tem essa premissa que teatro não é só para jovem, é para qualquer idade. Porque ele também não é só você chegar no palco, atuar e representar. O teatro ele te ajuda em várias partes da sua vida, na sua expressão, no seu comportamento, no seu, como é que diz? No seu oratório, em várias partes, assim, no seu desenvolvimento pessoal. Eu acho que é o que você mais você vai perceber de início, é o seu desenvolvimento pessoal. E vários, inclusive, desses cursos, dessas atividades estão começando agora. Como é que, né, as pessoas que têm interesse, né, podem procurar a companhia, enfim? Isso, devido à diversidade de público que a gente recebe, a gente percebeu essa necessidade de direcionar turmas, né, para públicos específicos, para que a gente consiga trabalhar a necessidade de cada um, né? A intenção agora, como a gente não consegue, por exemplo, se vir 3 pessoas, a gente precisa ir de um número mínimo para conseguir abrir uma turma. Então, por enquanto, nós estamos com 2 turmas em aberto. Uma no sábado de manhã, às 10h30, que é a oficina infantil, direcionada para crianças de até 12 anos. No período da tarde, a partir das 2 horas, é o teatro para pessoas acima de 12 anos. A gente, a partir desse curso, a gente vai conseguir direcionar, ver o nosso público. Ah, temos tantos alunos jovens, a gente fecha uma turma. Ah, temos tantos alunos, a gente recebeu aí interesse de algumas pessoas acima de 50 anos e nós vamos fazer fechar essa turma direcionada para eles. Então, conforme o público nos procura, a gente registra essa vontade, né, de atuar, e a gente direciona para cada turma e vai abrindo a turma conforme eles nos procuram. A gente tem também o projeto de trabalhar com contraturno escolar. Então, é assim que a gente conseguir, a gente está também, inclusive, em busca de um novo endereço, a gente quer esse ano começar, assim, realmente renovando. Então, a gente está com a ideia de transformar a companhia, a escola, num espaço cultural mesmo. Então, a nossa ideia é trazer, é que as pessoas possam vir ao nosso espaço e ficar lá o dia inteiro, fazendo cursos, tendo atividades. Por exemplo, a gente tem a ideia de contraturno escolar, que é os pais podem deixar as crianças no contraturno. Essas crianças vão ter aula a tarde toda ou a manhã toda, aula de musicalização infantil, artes visuais, teatro infantil, desenvolvimento pessoal. Então, assim, a gente tem todo um catálogo mesmo de opções, e conforme o público vai nos procurando, a gente vai direcionando cada público para sua especificidade mesmo. E vamos falar agora já da participação, né, que vocês vão fazer lá no Festival de Teatro de Curitiba. É um evento que, como vocês disseram, né, ele traz uma grande visibilidade, até porque, se eu não me engano, é o principal aqui do Paraná. Tem o de Londrina também, né? Tem um festival em Londrina. Tem, de Londrina é o Filo. É o Filo. O Fringe, que é o Festival de Curitiba, ele é um dos melhores do país, né? A gente está muito feliz porque é a terceira vez que a companhia está levando uma peça, sempre com uma peça diferente, lá para o festival. E esse festival, a gente sempre precisa de apoio das pessoas, né? Então, a gente conseguiu o apoio da fundação para conseguir ir e tudo mais. Agora, a gente está indo com a peça Enlatados, que é uma peça de comédia, e que é da direção de nós 4, né? São quatro atores. Além de mim, da Larissa, temos o Lucas e o Maicon, que também fazem a peça com a gente. E foi uma direção coletiva. É uma peça onde reúne vários textos de autores brasileiros. Nem todos são muito famosos, muito conhecidos. A gente quis dar também essa oportunidade para outros autores de textos que às vezes não têm um trabalho tão reconhecido, para juntar essa peça e fazer um espetáculo. E a junção ficou muito boa, desta parte, ficou muito divertido. Muito bacana. É uma peça muito divertida, e que a gente traz questões críticas também, né? Temas que precisam ser trabalhados e precisam ser discutidos, mas a gente coloca na peça de uma forma um pouco mais leve, né? Não é aquela coisa, aquela discussão que a pessoa vai, entra e fica tensa a peça toda. A pessoa ri, ela se diverte e ela reflete também. Então, a gente quis juntar isso. A nossa intenção, quando a gente criou a peça, era essa. A gente ia criar uma peça nova para a Foz do Iguaçu, né, a princípio. E a gente tem essa ideia de mostrar a cultura teatral para a Foz, que as pessoas tenham esse hábito de, vamos ao teatro, fazer um programa diferente. Então, para a gente começar essa ramificação desse pessoal, o que a gente pensou? Vamos trabalhar com comédia, que é uma coisa que todo mundo gosta. Também é complicado você sair de casa, é tanta coisa acontecendo no mundo, quanta coisa ruim. Então, o teatro, ele tem essa parte boa, de mostrar coisas boas da vida. Então, a gente pensou assim, vamos fazer uma peça de comédia, mas que tenha, sim, seu fundo, seu embasamento crítico, para que as pessoas possam se divertir, mas também que saiam com ideias que a gente transmite através da peça, as nossas críticas, né? Até porque a companhia Vida é Sonho, todas as peças que a gente já... Nós temos aí mais de 15 espetáculos já estreados. A ideia da Evelyn, que ela nos passou e que continua acontecendo até hoje na CIA, é que todo o trabalho que a gente faz, a gente não faz apenas com um cunho de lazer, né? Ah, vamos fazer teatro porque vamos fazer uma comédia pastelão para a galera ir lá e... Não, a gente sempre tem, por trás das nossas peças, um ideal de algum pensamento crítico e reflexivo por trás. Então, a gente sempre... Passa uma mensagem. A ideia de Enlatados é essa, é a gente conseguir trazer o público, né, por ser uma peça mais acessível, né, fácil, uma fala compreensível, não é complexa de ser entendível, nada. Mas com esse cunho atrás, assim, de reflexão mesmo. E aqui para Foz do Iguaçu tem alguma data que vocês vão apresentar? Então, retornando de Curitiba, a gente está com ideia de apresentar, mas a gente ainda não tem data. Mas a gente pode vir aqui e dizer para o pessoal. A gente também sempre publica as nossas informações no nosso Facebook e no Instagram, Cia Vida é Sonho. Mas a gente tem a ideia, sim, de apresentar aí abril, maio, a gente quer trazer de volta Enlatados para Foz. E nós teremos a maior satisfação realmente em divulgar. Então, para quem está nos ouvindo agora, quer entrar em contato com a companhia Vida é Sonho, quais são as formas aí de contato? Você já falou do Instagram, né? Isso, sim. Tem Facebook, como sim. que faz? Sim, o Instagram é @ciavidaesonho, Facebook Escolas de Atores e Cia Vida é Sonho. Nós temos o e-mail também da companhia, ciavidaesonho10@gmail.com. E quem tiver interessado em saber maiores informações da CIA, pode entrar em contato com a Evelyn no número 99968-5538, com a Evelyn Magueta, que é a nossa diretora-geral. Vamos repetir aqui o número para quem está nos ouvindo possa anotar. Então vamos lá, o contato, que serve também como WhatsApp, né? Isso, é o WhatsApp também, 99968-5538. Conversei aqui com a Larissa Sen da Rocha. Muito obrigado pela participação aqui, Larissa. Muito obrigada. E também com a Milena Ribeiro. Muito obrigado pela participação hoje na RCI. Obrigada, gente, por ter nos recebido.